aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Certa vez alguém escreveu que o inferno é a impossibilidade da razão. É com isso que esse lugar se parece, com o inferno. Eu já estou odiando e só passou uma semana. Uma maldita semana, vovó. A pior coisa que eu fiz foi seguir à frente do pelotão 3 vezes essa semana. Eu nem mesmo sei o que estou fazendo. O inimigo poderia estar bem na minha frente e eu não saberia. Estou tão cansado. Acordamos às 5 da manhã, andamos o dia todo. Armamos acampamento 5 ou 6 vezes. Cavamos abrigos, comemos, depois somos escalados para emboscadas que duram a noite toda ou para um posto de escuta na selva. É assustador porque ninguém me diz como fazer nada porque eu sou novo. E ninguém se preocupa com os novatos. Eles não querem nem saber nosso nome. A regra por aqui é que a vida de um novato não vale nada porque não tem experiência. Se você vai morrer no Vietnã, é melhor que morra nas primeiras semanas. Não sofrerá muito. Se você tem sorte, você fica no acampamento à noite. E aí você é escalado para vigiar por 3 horas. Você tem 3 ou 4 horas por noite para dormir. Só que você não consegue. Eu acho que não consigo aguentar isso por 1 ano, vovó. Eu cometi um grande erro ao vir para cá. JurassiCast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio. Agora eu sei do que Frank Drebin estava rindo. Ah, é mesmo? Caralho. Agora eu sei porque que ele estava rindo. Nossa, ele estava rindo, caralho, do Charlie Sheen. Ele estava rindo, é do mesmo. Charlie Sheen. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o Miotti. E aí, galera. Porra, era como era feito o filme mesmo, né, nos anos 80. Na vera, assim, sabe? Botou os caras lá no mato mesmo. Traumatizar todo mundo. É. Oliver Stone, era bom. Predador fez isso também. Pois é, mas era naquela época que era. E hoje em dia como? Tudo fundo verde, né? Hoje em dia, ou então não pode tocar no cara, né? Seu cara chora. Tá comigo aqui também o Brunão. E bom dia, Vietnã, né? Inclusive, eu vi. Muito bom, né? Eu vi e o cara lá faz muito melhor. É verdade. O eu, a versão eu. Que é o Robbie Williams. Pois é, internéticos, hoje nós vamos falar de Platoon, cara. Filme de 1986. Mais um filme que está fazendo 30 anos, Calaveira. Mais um filme que está fazendo 30 anos, cara. E as coisas vão continuar assim. E é por isso que a gente está falando dele. Quando ele fizer 60 anos. Não, aí a gente já falou, aí foda-se. Pois é, internet. Esse filme é referência do gênero. Verdade. Com ótimas atuações e o Charlie Sheen. Vencedor de 4 Oscars. 4 Oscars. Indicado a 8. Filme tão épico que, inclusive, serviu de inspiração para a vida de Joseph Klimber. Por causa da música. Verdade. Na hora que toca, eu fiquei, peraí, de onde é essa música, cara? Aquela do começo? É, aquela música. Pois é. Quando ele vai falar do... Porque a vida... A vida é uma caixinha de surpresa. Acho que era aquela porra, é mesmo. Joseph Klimber, cara. Ele está servindo de inspiração na vida de Joseph Klimber. Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho Expresso das Costeletas e ouçam o Jurassic Cast. Vocês sabiam que o Charlie Sheen, ele era massacrado pela crítica, né? Por isso que ele começou a fazer aqueles filmes galhofa, tipo Top Gang, que ele acabou meio que, entre aspas, se consagrando como ator de filmes galhofas merdas. Venhamos e convenhamos, o Platoon, ele tá muito ruim, né, cara? Destoa. Cara, destoa mesmo. Destoa. Tá todo mundo extremamente realista e tá o Charlie Sheen. Não, você matou ele. Não. Ele tá assim, ele é muito ruim. E ainda assim, eu acho que o Oliver Stone conseguiu tirar leite de pedra ali, viu? Eu já vi outros filmes sérios do Charlie Sheen. Ele é todo do mesmo jeito. Wall Street, eu acho que é o que ele tá melhorzinho, que é do próprio Oliver Stone. Oliver Stone é o filho da puta, que fez aquele filme merda, naquele lá, não, Assassino, não é merda, natureza, não, é natureza, muito que bom. Que eu gastei uma puta de uma muito grana bom naquele Blu-ray. Eu vou, ó, tá dado, viu? Inclusive você aí que botar o comentário, mas... Não, não, dá pro dinossauro, pô, é melhor. Então pronto. Não, não, deixa... Então se fudeu. Você que está ouvindo o Jurassic Cast, quer ganhar um Blu-ray agora, se fudeu, porque o Miotti agora roubou o prêmio e vai botar lá naquele programinha. Caralho. Dele. Se fudeu, ouvinte. Oliver Stone, diretor de vários filmes famosos aí, né? Só que ele ficou meio louco depois de um tempo, né? Ficou meio louco. Ele sempre não, foi, ele sempre né? Foi. Né? E agora guerra, a gente né? já sabe por quê, é, né? Acho que agora tá, sabe não, que o problema do Oliver Stone é que ele entra numa paranoia de fazer filmes sobre teorias da conspiração. JFK, então, por exemplo. Tudo é uma teoria da conspiração. Então, JFK é uma teoria da conspiração do começo ao fim. Ah, o Nixon, as Torres Gêmeas, fez o W, do George W. Bush. Recentemente, ele fez uma série de TV, A História Não Contada dos Estados Unidos. Olha os nomes dos capítulos. Bush e Obama, Age of Terror. Bush e Clinton, Squandered Peace and New Order. É só isso, cara. O bicho virou, sabe... Ele virou o James Cameron da política, então. E vem pra cá pra tentar anarquizar os índios, né? É, mas... Falar que os índios tem que botar fogo na porra toda e tal. Aí o Oliver Stone foi pro lado da política, né? É verdade. Só que pra zoar, né? Pra criticar. E eu, particularmente, acho ele um diretor muito melhor do que a bosta do... Mas muito melhor. Não tem dúvida. Ele tem filmes muito bons, como, por exemplo, o próprio Salvador, O Martírio de um Povo, que é com James Woods. Ah, eu vi esse filme. Chegou recentemente até no Netflix, tá, né? Eu vi esse filme, é muito legal, esse filme é cara. É muito legal, a história de um jornalista, né? É. Guerra de El Salvador. Wall Street, Poder e Cobiça, que é muito interessante também. Não é, oh, meu Deus e tal, mas é legal. É legal. É bom, mostra ali aquela putaria. Mostra que o mercado de ações é nada mais nada menos que puro jogo psicológico, né? Exato. Dentro da trilogia Vietnã, tem o Nascido em 4 de Julho. Esse é maravilhoso. Que é maravilhoso. É maravilhoso. E ele fez o Entre o Céu e a Terra. E nesse filme já mostra no Platoon que ele gostava de cobra, né? Sempre gostou de uma cobra. Sempre. De um escorpião e de um índio gritando. É o que ele adora. É. Não tem índio gritando nesse filme. Não tem índio gritando porque ele não conseguiu, escalar o Eli de índio, porque ele queria que fosse um índio. Ah, é? É. Tanto que por isso que ele bota o Elias correndo na floresta igual um louco aquela hora, no perto da hora, sim, da morte como dele. Sim, um... como se fosse um Navarro ali. Eu gosto muito do The Doors, eu acho muito legal, apesar de ser um filme completamente louco. JFK, Pergunta Que Não Quer Calar. Acho o filme legal. É legal, mas é muito viajante também, né? Ah, inclusive é uma coisa até curiosa de ele ter feito sobre isso, porque parece que a Guerra do Vietnã realmente mexeu com o Oliver Stone. Fora os filmes doidos que ele faz, o JFK tem a ver com a Guerra do Vietnã, tem, porque o JFK foi morto porque ele queria, e na verdade ele acabou com a Guerra do Vietnã. Ele estava acabando com a Guerra do Vietnã e ele foi morto. Inclusive, uma das teorias de conspiração que dizem que ele foi morto foi pela galera que tava ganhando rios, assim, dinheiros absurdamente grandes com essa guerra. Porque a Guerra do Vietnã, ela foi uma pouca vergonha. A grande verdade é essa, né? Fora, assim, o tremendo buraco na moral e no orgulho americano, o motivo da Guerra do Vietnã foi uma pouca vergonha, isso é uma coisa absurda. Coisa de filho da puta a Guerra do Vietnã. Não tem motivo nenhum. Agora, o Oliver Stone também é responsável por algumas coisas que eu não gosto, principalmente um chamado Alexandre. Esse eu nunca vi. Puta, esse é que ruim. Que me pariu, esse é velho. Ruim. Esse filme Esse filme é ruim. Não é esse, é Assassinos por Natureza. Pois é, e o próximo filme aí que ele tá programado pra ser o diretor é o Snowden, que saiu o trailer outro dia desse, né, Miotti? Aquele que a gente viu aquele dia? É. É dele, né? O Snowden, que vai ser com o Robin, Gordon Lewitt, lá. Joseph Gordon Lewitt. Que é contando a história do Edward Snowden, aquele cara que vazou aí os segredos e tal. Ah, é? É. Parece que vai ser interessante, viu? Mauricinho, que vira recruta do Vietnã. Do Vietnã. Ele resolve ir de vontade própria, né? Ele se alistou. Se alista, né? Se alista. E começa a ter vários conflitos, né? Tem vários conflitos porra nenhuma. Ele começa a vivenciar a guerra. Pois é, mas assim, no começo ele tá meio assim, né? Mas depois ele vê que o bicho pega, né? E mostra como é que foi a guerra do Vietnã. É, horrores da guerra, né, cara? Nós já falamos bastante dela no Bom Dia Vietnã. Mas relembrando, a guerra do Vietnã, ela foi uma guerra em virtude da Guerra Fria. Então o Vietnã, ele tava começando a ceder para as graças do comunismo soviético e dos Estados Unidos, resolveu invadir aquela resolveu porra. Resolveu dizer que não. Dizer que não. Por quê? Porque eu não quero. Papai não quer e eu vou lá e vou invadir. É um buraco na moral americana, a Guerra do Vietnã, porque os Estados Unidos, apesar dos filmes não dizerem isso, mas os Estados Unidos, ele perdeu vergonhosamente a Guerra do Vietnã. Era uma guerra toda em cursiva em floresta. Selva os Estados fechada. Unidos. Selva fechada, selva tipo amazônica. Os Estados Unidos não têm prática em guerrilha. E aí eles se meteram na floresta e eles começaram a levar um cacete louco do exército vietnamita. Que o que que era basicamente o exército vietnamita? Era uma milícia armada. Tinham pouca formação militar, eles tinham sim o exército deles, claro, formado e tal. Mas o que ganhou dos Estados Unidos foi a milícia armada dos camponeses. Isso, e ganharam basicamente de duas formas, né? Conseguiam se misturar aos camponeses. Então, por exemplo, o cara tava no meio da floresta, saía da floresta, tinha uma parte aberta e ali tinha uma vila. O cara tirava a roupa rapidinho, se enfiava num buraco e pronto, já saía do outro lado lá, vestido de camponês. E aí, você vai matar todo mundo do país inteiro? Fora isso. Quando os Estados Unidos chegavam numa vila, que isso mostra no filme, eles não sabiam quem era, quem era inimigo e quem era civil. É. Então eles estavam lá andando. Achava todo mundo. Antes de fazerem isso, eles estavam lá na vila e tal, não sei o quê. Aí, de repente, chegava uma garotinha de 7 anos, puxava uma AK-47 e metralhava todo mundo. Então, o que as tropas americanas começaram a fazer? Que aí veio aquela questão do movimento hippie, que falava que chamava os soldados americanos de assassinos de bebês. E, na verdade, eles eram assassinos de bebês, sim. Mas por quê? Porque eles estavam numa guerra que... onde todo mundo era inimigo. Ele, exatamente. Exigia, acabava exigindo. Eu não tô justificando, tá? Mas explicando. Exigia. É, explicando. Eles exigiam esse comportamento deles. Então, eles chegavam numa vila e era exatamente como é retratado no filme. Aí, chegava numa vila, meu irmão, junta todo mundo aí. E metralhava todo mundo e matava, cara. Queimava vila. Queimava vivo, inclusive, fazia um cacete, estupro pra caralho. E era aquilo ali. A outra coisa que fazia muito com os Vietcongs, né, esse termo é pejorativo, mas enfim, os vietnamitas tivessem vantagem na guerra, era o absurdo conhecimento que eles tinham ali da região, principalmente da parte da floresta, e as tal das casamatas, né, que era o quê? Eram os túneis que eles cavavam pelo meio da floresta, que chegavam em outros lugares ali perto e tal, onde eles tinham uma base, onde eles guardavam munição, guardavam novo equipamento, guardavam bomba, guardavam escambau, guardavam os planos, e tinha esses túneis que eles tinham acesso mais rápido à floresta. Então o cara sabia exatamente onde ele estava. Pro americano, ele olhava, aquela árvore era só mais uma árvore. Pro vietnamita, aquela árvore era a entrada pro esconderijo dele, entendeu? Então... isso, e as casamatas, cara, eram assim, eram obras da engenharia, né? Obras de engenharia, porque dentro das casamatas tinha posto médico, posto avançado, sim, era desse aí. Então o americano tava passando lá por cima e lá embaixo tava o vietnamita. De repente eles explodiam no meio do batalhão, pá, metralhava todo mundo e se escondia de novo. E aí os Estados Unidos levou no cu da guerra do Vietnã e acabaram se fudendo. Hollywood tá começando a admitir que os Estados Unidos não tinham o que fazer no Vietnã e se fudeu merecidamente. Porque os Estados Unidos nunca admitiu que ele perdeu a guerra do Vietnã. Falou que ele parou de brigar. Falou, ah, eu vou deixar o Vietnã se ajeitar. Não, ele perdeu. Ele assinou um tratado de derrota. O Oliver Stone escreveu o roteiro, esteve na Guerra do Vietnã, foi um veterano de Guerra do Vietnã. Ele disse que quando voltou da guerra, ele resolveu escrever o roteiro para não perder nada do que ainda estava muito vivo na cabeça dele, né? Ele chegou, inclusive, a mandar o roteiro pro Jim Morrison. Olha só que loucura essa história. Ele queria que o Jim Morrison fizesse o Chris. Isso em 1971. E o Jim Morrison foi encontrado morto na banheira com o roteiro em cima dele. Ele estava lendo a porra do roteiro quando teve overdose e se afogou no próprio vômito. Ai, que merda, que foi o roteiro. Devia ser ruim, hein? Não... tanto não era que o filme ficou bom pra caramba, né? Mas vai que o roteiro primeiro era ruim. Mas... caralho, o Oliver Stone foi lá e mudou o roteiro, né? Não sei, falou, pô, o Jim morreu. Caralho, lembra o meu roteiro. Eu ia me sentir mal. Ele era fã do Jim Morrison. Pois é, matei meu ídolo com roteiro merda. Foi vencedor de 4 Oscars, entre eles melhor filme, melhor diretor, melhor som, melhor montagem. Concorreu também a prêmios de melhor ator coadjuvante, tanto pro Tom Berenger quanto pro William Dafoe, melhor roteiro original pro Oliver Stone e melhor fotografia pro Robert Richardson. Inclusive, uma curiosidade, porque esse filme foi todo filmado nas Filipinas, né? Eu imaginei que não fosse no Vietnã. É, pois é. Mas... esse filme é banido no Vietnã. Esse filme foi banido lá. Esse filme foi banido no Vietnã. Por quê? porque ele retrata os Vietcongs como inimigos e eles não... Cara, eu não vi isso. É, eu filme, também não vi. Mas na época pode ter sido, porque na época foi bem assim, recente, né? Era muita coisa falando sobre isso. Os atores falaram que quando voltaram pros Estados Unidos, que chegaram, o filme que tava no top das bilheterias era Top Gun. E eles ficaram com um cagaço foda do filme Platoon ser um fracasso total, exatamente porque o Top Gun é tipo, vamos derrotar os comunistas, somos alegres, Tom Cruise, sabe, voando de jato e aquele negócio todo espalhafatoso. Sei, todo carnavalesco. Todo carnavalesco e, tipo, todo mundo gostando da porra do filme. E aí o nosso, um filme sério, violento. Que retrata que os Estados Unidos como vilão. Como vilão, exatamente. Que tem, pô, um vilão muito forte, que tem um herói muito fraco. Tudo isso, eles ficaram, tipo, a gente sabe que a gente fez um filmaço, mas a gente acha que vai ser uma derrota, né? E no final não foi. O filme foi indicado a melhor filme pelo Oscar e o escambau, né? Ele é um filme muito bem feito. É um filme muito bem feito. O problema é que o Charlie Sheen, ele é tão ruim, cara. Você ele tem é que dar uma ruim. Abstraída. É. Não, eu... Ele sabe estraga, uma coisa? Ele estraga a cena. Não, ele posso estraga. Te dizer uma coisa que ajuda? Ah. Assistir dublado. É. Sabe quem é que faz o Charlie Sheen? É o Mário Jorge. Aliás, só tem... Só tops. Tem top na dublagem, cara. Da época de da ouro, época de da, ouro Herbert, da Herbert. Da Herbert. Exatamente. Da Herbert. Quando o diretor de dublagem é o Nil da Mata. Puta merda. Essa época é quando a gente assistia um filme passava ia passar na Globo, versão brasileira. Quando falava Herbert e Richard, caralho, vai ser massa. O filme vai ser massa. Quer dizer, aí, olha só, né? É, exatamente. A gente associava o estúdio de dublagem com a qualidade do filme. Cara, o filme vai ser bom. Tem Júlio César como o Tom Berger. Tem o Celton Mello. O Celton Mello tá no filme. É. Porra, só elite. Tem, porra, o Garcia Júnior é o Elias. Tem até o André Filho que aparece bem rápido, né? Porque é o cara que morre logo. Você vai escutando assim, você vai falar, porra, esse cara eu conheço. Mais ou menos como eu me senti vendo o filme. Porque o filme, ele tem gente pra caralho. Que, tipo... Tem muita gente. Fez a carreira no cinema, cara. Tem, exatamente. Todo aquele esquadrão ali, o esquadrão central ali, todos os atores seguiram carreira no cinema. Todos. É, e tem várias curiosidades sobre isso. Tem até isso. O Johnny Depp ali, cara. O Oliver Stone tinha cogitado ele pra ser o Chris. Sentiu que ele tinha potencial, mas como ele não tinha feito nenhum filme antes, ele não era nada conhecido, ele falou, cara, não vou arriscar tanto assim. Vou colocar alguém que... Cara, que merda, né? Pois é. Pô, vou mas botar ele um ator falou... merda, mas que um ator que já fez um outro filme. Mas ele falou que ia botar ele no papel, que ele tem até algumas falhinhas e tal, ele é até importante. É o tradutor, cena né? Dramática que ele morre e tal, não ele sei é o tradutor que. Também. Ele é o tradutor lá do esquadrão. E ele falou pro Johnny Depp, olha, você é um cara que eu tenho certeza que vai estourar em Hollywood. O Johnny Depp fala isso no documentário. Assim, o Oliver Stone foi o primeiro cara que olhou na minha cara e falou, você vai ser um grande astro de Hollywood. O Charlie Sheen, ele atrapalha. Na minha opinião, ele estraga algumas cenas. Estraga, né? Ele quase estraga algumas cenas. Por exemplo, quando eles estão fazendo aquela incursão direto lá naquela vila. Que ele resolve implicar lá com o retardado. Com um rapaz que tem deficiência mental. Você vê que o cara tem deficiência mental. Não, ele tem deficiência mental e não tem uma perna, né? E não tem uma perna, porra. É. Tipo, múltipla deficiência. E ele fica assim, dance, cara, ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim. Eu vi dublado e acho que não... Pô, depois tu vê legendado, mas, cara. Então eu vi legendado porque depois. A dublagem é melhor os filmes, é, né? Não, porque o Mário Jorge tava bem ali. Mas o bom é que o filme, ele acerta em outras escalações, né? Por exemplo... Todas! O Tom Berger tá fantástico, cara. Ele tá mal. Agora, uma coisa que é interessante, o Oliver Stone escalou de propósito o Tom Berger no papel do vilão e o Willem Dafoe no papel do Elias, do bonzinho, de propósito. Por quê? O Willem Dafoe sempre foi conhecido por fazer vilões e o Tom Berger sempre fez mocinhos. E aí ele falou, não, nesse eu vou trocar porque eu acho que eles têm capacidade de interpretar. E, pô, não é à toa que o cara tava certo e fez os dois serem indicados ao Oscar de ator coadjuvante, né? Sensacional. Aquela cicatriz que botaram na cara dele. Cicatriz parece que é de verdade. Belo trabalho de maquiagem. Eram 3 horas todo dia pra fazer aquela maquiagem. E ele falava que ajudava a compor pra ele ficar meio maluco, assim, meio puto, sabe? E o personagem é muito escroto, né, cara? Tom Berger, só pra constar, ele faz o Sargento Burns. Ele é literalmente o arquétipo da guerra. Ele é mau, ele é cruel, mas ele tem um significado, ele tem um motivo do porquê ele ser mau daquele jeito. Ele representa muito bem o que seria um período de uma guerra. Na guerra, não existem heróis. Não existe honra na guerra. Aquela coisa da guerra do Senhor dos Anéis que a gente vê, aquela é muito legal. legal de se ver, de apreciar, enquanto um filme de fantasia, pra gente ficar lá naquela coisa de cavaleiros medievais com armaduras brilhantes e tal, é legal pra alimentar o nosso desejo por fantasias. Mas a guerra de verdade, ela é um retrato do que esse filme traz. Então, assim, todos são vilões na guerra, entendeu? Você vê ali, pô, os caras, vamos lá defender os Estados Unidos, defender o nosso país. E, velho, ele estava estuprando uma criança. Aquela cena escrota. Aquela cena tem... E o filme, ele não mostra. O Oliver Stone, ele teve um cuidado de não mostrar a vítima. Por quê? Porque era uma criança. Porque senão ia ficar muito chocante. Ele estava estuprando uma criança. Não era uma jovem. Era uma criança. Tinha uma garotinha do lado dele que ele sai abraçado. Que era a próxima. Que ele sai abraçado com as duas. Entendeu? Mas então, assim, aquilo é terrível. Não tá na fila ali. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Não é o personagem que fez isso. Não, não é isso. Eu quero dizer assim, o personagem, ele é uma representação da guerra. Se você for entender quem é o Sargento Barnes, ele é uma encarnação da guerra. Da guerra, é verdade. Entendeu? Ele é mal, mas ao mesmo tempo, ele dentro da cabeça dele, ele tem um... Os princípios dele. Os princípios dele, ele tá fazendo por aquilo ali por um motivo nobre, mas no final das contas, ele estupra, mata, assassina senhoras indefesas, porque ele pode. Essa cena é muito escrota. Entendeu? É muito escrota. Então, assim, a guerra é muito escrota. Essa cena que eles estão interrogando lá a vila, e ele começa a interrogar o cara, e o cara fala que não sabe, que não viu, que os caras deixaram lá o armamento e foram embora, e que não passavam, tinha não sei quanto tempo, e ele começa a ficar puto com o cara, e vem uma velha e começa a gritar com ele, e ele perde a paciência e dá um tiro seco na cara dela, velho. É muito escroto, velho. Essa cena... Aí ele pega a garotinha, que devia ser filha do cara, começa a ameaçar a garota. É, bota uma arma no pescoço dela. É uma cena perturbadora, assim. É. Inclusive, uma das coisas que é interessante comentar sobre essa cena, o próprio Oliver Stone, quando estava filmando essa cena, eles dizem no documentário que ele ficou meio que tendo um flashback ali na hora. E aí, o nego perguntava, e aí, cara, o que eu vou fazer? Ele disse que ele só falou, corta, e foi chorar no trailer. Inclusive, essa cena que o Chris resgata a mulher de ser estuprada, a menina... Era ele, né? Era ele, foi um caso que aconteceu com o Oliver Stone. Quer dizer, Platão. Pelotão, né? Pelotão em inglês. Pelotão. Ah, tá. O problema é que em português não iam botar pelotão, pois é. Que ia parecer que é um cocôzão, né? Toletão. Toletão, é. Pelotão, é muito feio. É porque vocês viram dublado. Em inglês ele vira e fala assim, back to the platoon. Ah, tá. É o pelotão. Todos aqueles caras eram pelotão. É engraçado que o filme não tem subtítulo. Né? Não, só Platoon, The War, imagina. É que em português iam chamar de, sei lá, Platoon, os horrores do Vietnã, sei lá. É. Um negócio assim. É. Eu não sei por que não teve. As velhas deviam estar de férias. A verdadeira guerra civil. Porque tem a guerra civil lá deles, né? Ele meu pai. É, guerra civil. Caralho, aquilo ali é guerra civil. Caralho, Platoon é mais guerra civil que o guerra civil. Tá vendo? My hope is fading up. O Tom Berenger perdeu 13 quilos em 2 semanas se preparando para a filmagem. Caraca. Mas assim, não é do tipo, vem cá você vai ser esse personagem. E ele foi treinar. Não. O que o Oliver Stone fez? Ele escalou todo o elenco. No contrato do elenco, estava escrito assim, ao assinar esse contrato, você está ciente de que você vai passar 2 semanas nas Filipinas fazendo treinamento básico do militar. Ele pegou essa galera, levou pra lá, tinha um consultor militar no filme, que era o Dale Dyer, que era amigo do Oliver Stone, e ele fez um treinamento com esses caras do nível do treinamento que a gente assiste no filme do Tropa de Elite. Foi que nem também o Babenco, que fez aquele da prisão, o Carandiru. Ele também botou o pessoal preso, os atores. Pois é. Agora, olha só, a intenção do Oliver Stone não era unir o grupo, transformar eles num pelotão, pra eles se amarem. Não, era deixar descansado. Era deixar eles exaustos, exatamente. Começar a filmagem já com os caras esgotados, odiando estar ali, sacou? A dificuldade também de uma guerra como a do Vietnã, como ela era uma guerra incursiva de floresta, a floresta não parece, né? Mas ela é muito difícil você fazer uma incursão na floresta. Aquilo é úmido, cara. É quente pra caralho, chove o tempo inteiro. E a umidade numa floresta é tipo 100%, 95% do ar. O sol não evapora e fica aquela coisa grudada o tempo inteiro. Aquilo vai te estafando de um jeito. Fora os mosquitos, formigas. Fora a vida selvagem. Ou os bandeirantes, eles tinham um apelido pra floresta. Ele chamava Floresta de Inferno. Lagarto Verde. Os bandeiras chegaram no Brasil, que foram lá se meter na floresta amazônica, eles chamavam de Inferno Verde. Fora as doenças que você pegava e tal. Quando o Oliver Stone fez isso, é como o Bruno tá falando. Ele queria, tipo, transformar os atores em verdadeiros veteranos de uma selva. E você vê muito isso no filme, cara, que tá todo mundo mega apático. É, no filme. Tá todo mundo mega cansado, velho. Todo mundo cansado. Cara, eu ia estar muito indignado, velho. Eu ia estar muito indignado. Eu tava pra ver a hora do Tom Berg bater em alguém ali. Não, aquele cara lá que o Schnarcher tá dublando, o comandante lá chega pra ele. Ele achando que ia embora, ele falou, agora você é o comandante do esquadrão aí. Velho, sabe essa cena? Ah. Tem uma cena antes, quando o King vai embora de helicóptero, que ele vai lá e fala pro Tom Berg, eu também queria ir, eu queria uma folga de 3 dias, não sei o quê. Ele disse que ele já tava tão esgotado nessa cena que ele não conseguia não chorar ao pedir pra ir embora. O take que o Oliver Stone coloca no filme é o único que ele tá com os olhos marejados e com a voz bem embargada. Aquele que eu tô sentindo que vai dar merda. Eu tô sentindo... É, exatamente. Eu tô sentindo, não sei o que, que eu vou morrer, não sei o que. Que aquela reação dele ali era real. Era emoção mesmo. Tô me dando conta que o Trovão Tropical, ele é uma paródia totalmente, Platão. Total do Platão, cara. É escroto, né? Oh, yeah, quando eles chegaram lá, a primeira coisa que o Dale Dyer fez, que era o consultor, foi mandar rapar o cabelo de todo mundo. Rapar careca pra já, o cara já se sentir que a dignidade dele já acabou, entendeu? Zero todo mundo. Eles eram obrigados a ficar no personagem durante todo o tempo que estavam lá. Isso é esquizofrenizante, cara. Isso é cruel. É, não era pra sair do personagem. Isso é cruel. Eles só podiam comer ração militar, ou seja, não tinha ir pro hotel e comer... Não sei, não, era o tempo todo no treinamento. Não podiam tomar banho, dormiam na selva e faziam patrulha revezada à noite, que tem aquela cena do Charlie Sheen. Eles faziam exatamente aquilo durante os 14 dias. Caralho, velho. É escroto, cara. Que essa cena é uma cena agoniante também, né? Que ele tá lá fazendo a patrulha e ele tem que ficar acordado e ele até fica, né? Ele ficou. Ele ficou acordado e tal. Aí quando chega a hora dele dormir, ele acorda o outro lá, acorda mais ou menos, fala, agora é sua vez, se vira aí, entrega o rifle pra ele e vira e vai dormir. E o cara ainda mete o dedo na cara dele e diz que não, foi o fulano que ficou dormindo. Filha da puta, né? Filha da puta, né? A filmagem teve início exatamente no dia seguinte ao término dessas 2 semanas, porque o Oliver Stone não queria que eles descansassem. Ele não queria assim, ó, acabou os 14 dias, ah não, vou pro hotel tomar um banho. Não, continua, sacou? Você imagina, esses 14 primeiros dias era só pro cara chegar no nível de exaustão. Depois que chegou no nível de exaustão, agora a gente começa as filmagens, que vocês sabem que já é cansativo, uma parada que o cara fica esperando, não sei quantas horas pra o set estar pronto pra eles poderem filmar. Você já imagina o nível de estresse que tava. Todo mundo odiava o Oliver Stone. Nego entendia o que ele tava fazendo, mas nego odiava ele. A cena em que eles encontram um deles morto no leito do rio, diz que nego chegava pro Oliver Stone e perguntava assim pra ele, como é que você quer que seja a nossa reação? Diz que o Oliver Stone não falava pra eles. Ele ficava só olhando fixamente pra eles, piscando. E aí é que os caras entendiam. Ah, ele quer que a gente fique assim. E aí ele fazia isso e os caras ficavam putos. Ficava puto. E outra, ele escrutizava os caras durante a filmagem. Cara, o cara vinha reclamar que tava cansado, ele falava, ah, não tem hora pra ficar cansado, você é um soldado, não sei. Ele tratava os caras como se fossem soldados. Ele fez isso no Alexandre. Ele matou. Eu sei que matou. Eu vi seus olhos quando ele voltou. Como sabe que não pegaram ele? Você não tem provas. A prova está nos olhos, cara. Quando você sabe, você sabe. Você estava lá. Eu sei que estava pensando. Eu sei que o pegamos esta noite. Eu concordo. É olho por olho. Acho melhor deixar que a justiça militar cuide disso. Ah, eu me lixei para a justiça. Tá brincando, é? Em qual história acha que vou acreditar? Na Jonil? Barney? Wolf? Merda! Calma, cara. Se fizer isso, o Barnes vai cair em cima de você como um foguete. Tudo bem. O que a gente faz, hã? Eu sugiro que cuidem de suas vidas. Barnes vai cair de pau em cima de vocês. Vocês vão esquecer o Elias e os momentos bons que passamos aqui. Droga, vocês estão tentando curar a dor de cabeça, cortando a cabeça. Elias não pediu que lutassem as batalhas por ele. E se houver um céu... E eu espero que haja. Sei que ele está sentado lá em cima, bêbado como um gambá, e puxando um fumo. Por que ele deixou suas dores aqui? Está errado. Para mim, o Barnes ainda é um assassino. É isso aí. Taylor, Eu me lembro da sua cara aqui, me dizendo o quanto você admirava ele. Estava errado. Errado? Você nunca esteve certo. Sobre nada. E escutem isso, idiotas. Escutem. O Barnes levou vários tiros. E não está morto. Isso diz alguma coisa pra você, hein? Barnes não vai morrer assim. Só quem pode matar Barnes é Barnes. Eu não gosto muito do Willem Dafoe nesse filme, não. Eu não sei, eu acho que ele não combina demais com... ele tá meio pernóstico, ele parece gay. Aquela cena das drogas, eles estão tomando droga lá. Eu achei que ia rolar um trocador. Parecia que ia rolar, ele parecia que ele tava querendo o cara. Ele parece que tá meio cínico. Porque é como o Oliver Stone mesmo falou, um só fazia vilão. Então, tipo, o bicho fazendo mocinho, qual a coisa esquisita. E pra falar a verdade, eu não me lembro de um filme que o Willem Dafoe faz um herói. Aquele que ele come a Madonna. E come o cu dela. Com ela presa. É. Ele estuprou ela. Direito a pele e tudo. No Mississippi em Chamas, ele é um dos detetives, né? É, ele é o detetive. Ele é bonzinho, não é? É. A ideia do Oliver Stone era que o papel do Elias fosse interpretado por um nativo americano, né, que eles chamam, que é um índio norte-americano. Só que ele não conseguiu ninguém que agradasse a ele, nenhum ator que agradasse ele fazendo o papel, interpretando. Ele acabou optando por botar o Willem Dafoe e deu essas orientações pro Willem Dafoe de ser o cara meio índio mesmo, assim. Tanto que quando eles acham a casa mata, é ele que entra lá no buraco, sacou? Tipo, ele... Ele é meio guerreiro, né? Ele sai correndo atrás dos caras e mata uns 20, assim, no meio da floresta. Então ele tem esse negócio meio indígena, assim. E o Oliver Stone sempre gosta de ter um índio no filme dele. E o índio do filme é o Elias. Coisa interessante também que eles mostram nesse filme, tem um comandante que não tem experiência nenhuma. Botaram o cara, deve ser porque é filho do comandante maior, né? Que aquele cara é um merda. O Lieutenant Wolf. Isso, mas, cara, merda. Por isso que eu gosto tanto de Guerra dos Tronos. E é por isso que esse filme é legal. Porque ele é um filme que ele não é romantizado. Ele traz mais ou menos a realidade de como o mundo é. Por que todo mundo se amarra em Guerra dos Tronos? Porque Guerra dos Tronos é uma coisa, apesar de se falar sobre dragões, sobre seres fantásticos, a história é muito real. Aquela gria do poder, aquela briga do poder. Platão é uma representação da vida. É um Zé Buceta que deve conhecer alguém, ou fez uma faculdade, e aí o cara entra como oficial. Porque os oficiais, eles têm que ter nível superior. Você não vê lá, quando eles estão lá no alojamento, os merdinha lá no alojamento, aí chega o cara, Universidade do Ohio, uma coisa mais ou menos assim, se não me engano. Eu, particularmente, tô passando uma coisa muito parecida no meu trabalho. Eu tô tendo que resolver problemas de pessoas que estão ali pra liderar, mas na verdade não lideram porra nenhuma, e aí mandam um pepino pro meu setor, porque o cara que dirige o meu setor, ele é gente boa e ele é competente. Mas o outro setor que faz merda, aí eu tenho que resolver o problema do outro setor. Aí tu fala a mesma coisa, pô, um bosta. Vai, eu falo pra você, qual é que um bosta pode estar dirigindo um setor? Mas dirige. A vida não é pra quem é competente, pra quem é inteligente, pra quem sabe trabalhar. A vida, ela é pra quem conhece pessoas. Mas o interessante no filme, que tem uma hora lá, ele chega e fala, chega esse cara mandar, porra, não dá mais. Porque cara, mas você não pode fazer isso no exército, isso é motivação. É, mas ali teve uma hora que eles fizeram. Não, é porque ele deu as coordenadas erradas. Pois é, aí falou, não, chega, aí gritou com ele. Isso, inclusive o Oliver Stone conta que esse foi uma das coisas que aconteceu quando ele era recruta. Ele dá uma porrada na cabeça do tenente, seu imbecil, você tá jogando a bomba na cabeça da gente. É. E aí o cara vai falar, cancela o bombardeio, eles estão atacando a gente. É diferente lá do outro general que tava sendo detonado, e ele virou e falou assim, taca tudo que você tem. Ah, mas vocês estão aí, foda-se. Taca tudo que você tem. Então tá bom, se protege que a gente vai atacar. E aí eles fizeram aquela limpa, né? Mataram os vietnamitas. Ou no final do filme. A vida recompensa quem conhece pessoas. Quem é bem relacionado, não quem sabe. Quem sabe tá se fudendo no fronte de batalha. Porque o Barnes, ele era um bom soldado. Ele era um filho da puta maníaco. Mas ele era um bom soldado. Aí, inclusive, tá até um diálogo desse aqui, do Charlie Sheen com outro cara. Os caras maneiram como o Elias morre e uns pau no cu do Barnes andando. É verdade. Que o Barnes assassina friamente o Elias. O que que acontece? Eles estão estuprando a garotinha naquela vila lá que eles invadiram. Os caras estão estuprando e o Barnes não faz nada, porque os caras eram... Tinham dois esquadrões. Não sei como é que é os nomes. É a mesma coisa. Eu tomei a guerra civil e guerra civil. Time pau no cu e time bonzinho. É. O time mauzinho estuprou, matou, roubou, destruiu. MRD, matar, roubar, destruir. E o time do Elias, que era bonzinho, pelo menos eles estavam fazendo merda, mas estavam numa merda meio controlada. Tava tentando salvar as pessoas, tirar elas dali. É, tava numa merda meio controlada. E aí o Elias fica puto com o Barnes, porque o Barnes deixa os caras fazer o que eles querem e desce a porrada no Barnes. O Barnes fala, eu vou te matar. Aí num outro momento, numa incursão na floresta, o Elias sai correndo sozinho, que nem o Bruno falou, parece um ninja doido. E aí ele tá sozinho na floresta, o Barnes acha ele e mata ele. Quer dizer, ele acha que ele mata, mas no final ele acaba não matando. Ele provoca a morte do cara, mas não diretamente, né? O cara tá ferido e não tem como ele fugir de 250 vietnamitas atrás dele. Ele morre naquela cena clássica do soldado jogando a mão pra cima e as bombas explodindo atrás dele, que é uma cena bem dramática. Tem duas cenas que são bem clássicas, que passou sempre em Oscar, né? É essa cena e a cena que eles estão indo embora com os vietnamitas e explode a... eles botaram fogo, né? Aquela cena, eles olham pra trás, assim, é uma cena que sempre parecia também Oscar. E aí depois entra o Ennio Morricone. É uma das razões que faz esse filme ser tão aclamado, não só pela crítica, como pelo público também. Verdade. O Oliver Stone fez questão de explodir todas as bombas que eram pra explodir, era ele que fazia questão de apertar o botão. Não sei porquê, mas ele fazia questão de ser ele apertar o botão. Eu particularmente ia ficar meio preocupado se o diretor do filme, que é um veterano de guerra perturbado, ficasse a cargo de explodir a bomba perto de mim. Eu ia ficar meio bolado. Vocês sabem que teve um acidente fatal num negócio desse falando sobre Vietnã. Era uma série que tinha. E aí o diretor tava filmando com explosões reais e o ator tava carregando duas criancinhas pela água, e é como se ele estivesse salvando duas crianças, e tinha um helicóptero de verdade por cima dele. Ele mandou o helicóptero ir muito baixo, as explosões alcançaram o helicóptero embocou, a hélice decapitou o ator e as duas crianças. O Charlie Sheen no filme, ele tá narrando o filme também, né? Que nem o pai dele fez no Apocalipse Now. Verdade, né? E no Top Gun 2, eles se encontram. É mesmo? O barquinho vai pra um lado, o barquinho vai pro outro, um é o top. Aí apontam pro outro. Aí ele fala assim, eu gostei de você em Platoon, eu gostei de você em Apocalipse Now. E o Charlie Sheen também tá no Apocalipse Now, ele aparece também. Ele rapidamente, mas tá lá. É, mas o Apocalipse Now já disse que é bem chato, né? Há muito tempo, não lembro. Que nem esse aqui, eu tinha visto há muito tempo também. Platoon, né? Eu nunca vi, foi a primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Aqui, ó, o que eu tava falando agora há pouco, que era a morte do ator, o nome do ator era o Vic Morrow. A série era Twilight Zone. Olha aí. Esse Morrow, ele tava interpretando um cara que, na cena, ele tinha que salvar duas crianças, como eu falei. E ele tava correndo pelo helicóptero. A cena tava correndo normalmente, até que o helicóptero foi atingido pelos fogos de artifício, ficando fora de controle e decapitando o ator e uma das crianças, de 7 anos. A outra escapou das hélices, mas foi esmagada pelo helicóptero. Os 6 tripulantes da nave sofreram ferimentos leves. As filmagens foram suspensas. O diretor John Landis e Spielberg foram processados. Houve mudança nas leis trabalhistas para atores mirins, mas o filme foi lançado sem a fatídica cena e sem as duas crianças. Tá aí no post, viu, internet, com a cena aí, mas não dá pra ver. É tipo, a cena congela e aí você vê dois spray vermelho assim, aí você consegue ver bem um pixelzinho, você vê a cabeça do ator e da criança. Ele cortou, a cabeça foi assim, decapitou mesmo. Foi muito sinistro mesmo, porque aparece o helicóptero, você foi muito escuro. Eu não gosto muito do filme ter essa narração em off do Charlie Sheen. E não gosto muito também do roteiro toda hora. Fica com uns papinhos muito idealista. Você achou, cara? Eu achei, tem umas horas que fica meio assim, fica meio... Pelo contrário, tem uma cena na narração que ele vira e fala assim, não, cara, os soldados que tem aqui são fodidos. São pessoas sem perspectiva, bando de analfabeto, que é mais ou menos o que é a vida, né? Você pega aquela série Roma, da HBO, que foi tipo o pré-Guerra dos Tronos, né? Que é uma série muito boa, fica aí a sugestão pra quem não assistiu. Aí, eles falam exatamente isso, que os soldados romanos, eles eram fodidos. Literalmente. É nego, tipo, da base da sociedade, que não tinha nem ira nem beira. Tanto que quando acabava a guerra, muitos deles voltavam a ser pedintes, voltavam a ser mendigo, ladrão, alguma coisa assim. É mais ou menos o que o filme traz. O cara fala assim, velho, aqui só tem analfabeto, negro, que pros Estados Unidos dos anos 60, negro era tipo sinônimo de analfabeto, né? Analfabeto pobre, bandido, eram sinônimos. E ele fala assim, ah, eu sou o playboyzinho daqui. Tanto que eles falam, o que você tá fazendo aqui? Era pra tu estar numa faculdade, tu abriu mão disso. Pois é, me alistei. Mas aí também o ator, ele tem uma motivação. Ele não tá lá porque ele é americano. Não, ele vem de uma família de militares. E o avô lutou na Primeira Guerra Mundial. O pai lutou na Segunda Guerra Mundial. E pra ele era tipo quase que uma obrigação, né? Participar de uma guerra também. Ele acreditava na parada. É, ele realmente ele achava acreditava. Que ele tava lutando contra o inimigo. Exato. Entendeu? Caraca, eu vou lutar contra o inimigo. Chegou lá, viu que não era isso, né? A Primeira Guerra Mundial, não sei, porque eu não tenho muito conhecimento. Mas a Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que é literalmente os mocinhos contra os bandidos, né? Tinha um inimigo, claro. Tinha um inimigo e não era um inimigo, tinha um vilão. É, exato. Que era o Reich, que era o Hitler. E na Guerra do Vietnã, não. Ele viu que era tipo um bando de fudido defendendo o país deles. Contra uns caras fudidos que foram mandados pra lá por um bando de burguês endinheirado que queria ganhar dinheiro com a máquina da guerra e botou todo mundo, os caras lá pra morrer. O filme é só horror, né? Tirando poucas cenas ali de alívio, é basicamente só horror. Começa eles achando a casa mata, o Elias entra e eles acabam chegando naquela vila, naquele vilarejo. Começa a esculachar neguinho e a torturar e não sei o quê, e aí daqui a pouco dá um tiro lá na véia. Na hora que ele deu o tiro na véia, eu falei, caralho. Eu também fiz a mesma expressão. Eu falei, caralho. Eu, caralho. E o Leonardo fez, hum? A cena que o cara tá vendo os planos lá na casa mata, pega uma caixinha assim, o cara não dá essa caixinha. Não, vambora, vambora, não sei o que. O cara, não, pô, isso aqui é importante, cara. E ele levanta a caixinha e burf, explode. O cara sai sem os braços, velho. Cara, você viu quem é o outro, né? O outro cara é o que rouba a Ferrari lá do Ferris Bueller. É mesmo, é ele, olha só. O ator do Ferris Bueller. É. Caraca. Pô, cara, vambora, vambora, não sei o que. E o cara sai pálido, né? Sem os braços. Meu irmão, aquilo foi muito escroto. Hora, ele é escroto. O cara é um médico, né, velho? Um médico de incursão de batalha. O bicho fazendo cirurgia lá no meio. Médico, é aquele que fica com rádio. Fica tem que andar com todo mundo. Enquanto o cara tá falando no telefone. É. Tem que o cara lá atrás. É. Caralho. Mas aquilo ali é um oficial, cara. Um oficial não é um. Não, tipo um soldado que é responsável pela comunicação. Pois é. Mas você falou, Bruno, que você não gosta daquele negócio de narração. Eu acabei de me dar conta. O Tropa de Elite é o Platoon na favela. Exatamente igual. Não, por influência não. Por a cópia. É exatamente igual. É um cara que narra a história dele. Fala que ali todo mundo tem uns... Ele só não é um merda, né? É, ele, no caso, o Capitão Nascimento, ele é o Sargento Barnes menos psicopata. E se ele fosse o narrador da história? Ele é o narrador da história. Não. Ah, não, o Barnes, história... sim. Se o Barnes fosse o narrador da história, sim. É, não, o Capitão Nascimento, ele é uma junção entre o Barnes e o... E o Elias. E o Elias. Não, na verdade, então são três. É o Barnes, o Elias e o novato lá também, o... Chris. O Chris, lá, que é o Charlie Sheen. Ele é como se fosse aquela junção dos três. Cara, o filme tem a mesma coisa. Se você for pegar os dois, é exatamente a mesma coisa. A guerra, aí mostra os soldados, fala que os soldados têm aquele lado de lutar contra o mal, mas também são filhos da puta, que aí pega o arrego, fica pegando dinheiro de puta, fica achacando traficante pra pegar dinheiro do traficante, mas de certa maneira eles também tentam fazer a lei também, vale a pena. Mostra o traficante, fala que o traficante também teve uma vida de merda, que levou ele a ficar daquele jeito. É, no caso, no Tropa de Elite, o Chris é o Matias, né? É, verdade, é verdade. Só que a história é como se fosse narrada pelo Elias, por exemplo. Ah, tem uma curiosidade também, na hora que eles estão lá fumando maconha, na hora que foi filmar a cena, eles estavam fumando maconha mesmo. Só que na hora da cena já tinha acabado, então eles estavam meio deprê. Então aquela cena ali é meio que verdadeira também, porque rolou a maconha de qualquer jeito. E o Oliver Stone não sabia. Ah, não sabia não? Não, não sabia. Eles eram escondidos, o Oliver Stone, e a ideia era sacanear ele. Eles são tão burros que eles fumaram maconha muito antes da cena ser gravada. Deu então, certo ficar pronto. É, aí quando a cena ficou gravada, todo mundo já na bad trip já. É, já tava com fome já. Mas deu pra ver que o Charlie Sheen mesmo, ele chegou lá, que negócio, não quero fumar não, sei lá, quando ele vai primeiro, aí pronto. Foi ali que começou a história dele, né, vocês sabem. Tem uma cena interessante, um comentário sobre as coisas que o Oliver Stone deixava acontecer, porque ele queria o máximo de realidade possível. E aí uma das coisas que ele fez foi o seguinte, ele resolveu que se alguma coisa desse errado durante a filmagem, ele não ia parar. Então tem dois casos que estão no filme, deu uma coisa errado e ele não tirou da cena final. Que foi o quê? Uma das primeiras coisas que tá nos créditos quando um cara rola ribanceira no meio da floresta. Sorte, é o Forrest Whitaker. Ele tava subindo aquele negócio e ele realmente não conseguiu se segurar, escorregou e rolou a ribanceira e nego não parou de filmar, sacou? Tem uma cena que o cara vai acender o cigarro do comandante, só que ele liga o isqueiro e o isqueiro não liga. E aí eles meio que ficam sem saber o que fazer. Porque ele vem e o cara vai e acende de novo. Acende de novo. Como o Oliver Stone não falou corta, o cara continuou. Ele foi acender de novo, então ficou natural. Nem sempre o negócio funciona. Ele vai não acende de novo. E aí esse negócio do Oliver Stone tá focado no, nos personagens. Ele viu, tá tendo um flashback agora. Talvez. Será que ele teve flashback igual aqueles gifs que ficam uns cachorros rodeando assim pro trás? Essa imagem do Vietnã, você já viu isso? Tem um dos caras mostrando uma bandeja de bolinho pra um cachorro que era cego, tadinho. Caralho, sacanagem. Deixa eu ver. Aí fica as imagens de guerra. Assim. Sabe qual é que eu tô falando? Sacanagem. Ha ha ha! penso agora, olhando para trás, que não lutamos com o inimigo. Lutamos contra nós mesmos. O inimigo éramos nós. A guerra acabou para mim agora, mas estará sempre lá para o resto da minha vida. Assim como Elias também, lutando com Barnes pelo que Ra chamou de posse da minha alma. Há momentos em que eu sinto como se fosse uma criança nascida desses dois pais. Mas seja como for, aqueles que sobreviveram têm a obrigação de reconstruir para ensinar aos outros o que sabemos e tentar, com o que restou de nossas vidas, encontrar a bondade e um sentido para esta vida. Dedicado aos homens que lutaram e morreram na guerra do Vietnã. Seja direto, meu filho. Eu não tô conseguindo lembrar de uma cena pra dar o exemplo. Não, você tá ventando. Tá querendo pagar de tênis verde. Não, não tô pagando de tênis verde, não. Não é ator. Não é ator. Esse é o Charlie Sheen. É aí. A gente não combinou que as piadas iam ser eu. A gente é tipo assim, eu sou engraçado. Você combinou só com você isso, eu cara. Sou engraçado. É porque é bom. Eu sou engraçado, você é o inteligente e o Leonardo é o esquisito. Tá, desde o começo assim, né? Lembra do... Teve um e-mail que mandaram assim, né? É, mas as pessoas sabem, velho. Isso é uma verdade universal. Ó, tem uma semana que só fala disso, velho. É o quê? De Fortaleza. É, meu filho, se só eu tivesse, fala se eu namorasse uma ninfeta de 19 anos... Eu também só falo que disso. Deve ter praticamente, sei lá, uma bomba de oxigênio sugador entre as pernas. Eu falaria disso de 5 em 5 minutos. Eu já falo... Nem verdade é. Nem comeu? Então. Mas foi a primeira e vez. E tem a Rosário Dawson peladinha. É. Peladinha. É. Aqueles peitões, velho. Aqueles peitões. É, tem uns peitões. Ela é Raimunda, né? Não, eu acho ela bonita também. Eu acho ela uma mulher bonita, assim, charmosa. Ela tem um rosto diferente. Assim. Até o dia que vi Rosário Dawson raspada. Ah, aquele filme é bom demais. Aquele filme. Como é o nome daquele filme, Miotti? Não sei. Resgata aí, Miotti. É com Xavier. É com o Xavier Novo. É o Xavier Novo. Ela vem raspada. Bom, ela vem total. E a gente escuta. Do banheiro, aí vem ela raspadinha, o cara fica olhando assim, tô com uma vontade de tomar um buceiro, né? Dois? Beleza, Diogo Braga está aqui jogando, trabalhando, aliás, e acabou de dizer que também está morrendo de vontade. Inclusive, eu queria que pudéssemos adiantar logo a gravação, porque eu moro perto e minha mulher está de férias, então vai que, né, dá tempo. A criança está na escola. A criança está na escola. A empregada não foi hoje. Ela tá de férias também, então, empregada. É a hora. Em transe. O nome do filme que eu falei, viu? Em transe. Eu tô. Muito, muito. E ele só olha e pisca pro olha cara. Olha e pisca, o cara, velho, eu vou enlouquecer nessa merda. É, pois é. Eu vou enlouquecer. Por isso que o Charlie Sheen, ele quase consegue atuar na cena que ele tá atirando contra o deficiente mental lá. Pois é, exatamente. Ele quase atua, ele não chega a atuar, mas ele quase atua. Ele foi quase tipo o Leonardo no Vidas Secas, fazendo a baleia. Leonardo quase atua. Eu nunca vi isso. Terá um Jurassic Live desse filme? Terá. Eu falo pra vocês, meu irmão, vai ser a melhor coisa que você vai ver na sua vida.